ilusão. Conflito de noite, tiros são mentira. Dinheiro sujo, os livros Mike, a radiola. Pedi na grana, os dramas caem. Barulho do silêncio, fumaça do e o amor. Senhor da mente falou, mais cinco no tambor. Caos e caô, louco, quem se importou? Pegou, pânico consumiu, cadê? Pra se vir, valor. Louca que levaram a paz, já nem entendo mais. Folha seca, furacão, mente voa os canais. Sorriso dos inocentes em um lugar melhor. Cidade foi farol, efeito dominó. Vagas lembranças, notar que o tempo passou. Águas correm, me perdi, ela acesa uma flor. Que mundo louco, mata pelas costas, sorri. Os pingos caem no rosto, com chuva que senti. Pensamentos corrompidos, no fundo busca abrigo. Vazio, coração bate e a mágoa segue. Não tem olho, calei, silêncio, falo por mim. Fiz o e conclusão, tamo tão perto do fim. A praça cheia e a tentativa é distração. De tanto distante quem, semblante frio, solidão. Lá na garganta, eles fingem que se importam. Uma palavra, uma foto, lembrança que eles nem notam. Já pra matar uma hora, mente a milhão naquela. São quatro da manhã, Joe, e ainda rola sequela. Tonelada de consciência, outra queda na sequência. O auspício, loucura, ofício, vive é ciência. Todas as formas.